Salve, salve, Circuito Fora do Eixo, Telefone Sem Fio, chegando à sua sexta edição, diretamente aqui da Casa José de Figueiredo Silva. Meu nome é João, novamente entrevistando, falando sobre temas culturais da cidade, políticos, ambientais. Dessa vez, nessa sexta edição, estou recebendo aqui o Carlos, que é presidente da Santa Cecília, ex-presidente, atual colaborador lá também, dos personagens mais significativos lá da Santa Cecília. E o Lucas Duarte, o Chicó, que é o novo presidente, Lucas. Conta a situação aí, como é que funciona. Não, é presidente ainda não. Eu sou professor de violino e viola. E assim como o Carlos também, eu colaboro. Assim, acho que todo mundo que trabalha lá é uma espécie de colaborador. Então, a não ser, além de dar aulas, a gente toca nos grupos mesmo, na banda, orquestra. Isso foi uma pequena introdução. A gente vai falar hoje sobre a Sociedade Musical Santa Cecília, que é uma entidade, uma das mais antigas da cidade, né? Para começar, para falar mesmo da Santa Cecília, Carlos, eu queria que você falasse um pouco da história da Santa Cecília, desde o começo, o que você sabe, desde o momento que você, a partir do momento que você também entrou, desde jovem, né? Tem muito tempo que você atua lá. Olha, falar sobre a Santa Cecília, né? O que nós sabemos, para mim que cheguei aqui em Sabará no início da década de 60, com 5 anos de idade, o que nós sabemos muito é o que o pessoal passava naquela época, né? As pessoas aí que ainda tinham nascido no final do século XVIII, né? Da família Barbosa, da família Costa, né? E o pessoal tinha muito prazer de contar as histórias da sociedade e também alguns relatos a respeito provável fundação e dos músicos, como aqui ia passando de pai para filho, né, na época. E então, o que eu aprendi sobre a Sociedade Santa Cecília foi isso, porque meu pai chegando aqui em Sabará, né, o meu tio Antônio Belino já era maestro da Sociedade Santa Cecília, e era um músico bastante respeitado aqui em Sabará, e meu pai logo em seguida foi também participar da Santa Cecília, né, no início tocando trompa, depois contrabaixo, sousafone. E naquela época, a Sociedade Santa Cecília já... a gente notava, né, que já faltava algum trabalho de repasse de pai para filho. No entanto, eu passei a minha infância ali dentro da sociedade, mas não tinha assim, cursos voltados, né, para as crianças, para filhos de música. Naquela época a gente mais tinha tempo. Né? Já estava começando a haver uma transformação, né? Sabará já ligado a Belo Horizonte através de ônibus, onde era só o subúrbio, então o pessoal ficava mais preso. A gente notava que alguns já saíam, né? Poxa, o indivíduo estuda no Cefete, né? E era uma coisa da época nova, né? Chegando a televisão, que veio também trazer muita ocupação para o indivíduo, né? A Sociedade Santa Cecília era um lazer, né? Então a gente vê que a própria evolução trouxe assim, um certo comodismo que a gente nota da década de 60, para mim, até que não sou sabarense, mas que cheguei aqui nessa idade, e também a vontade que a gente tinha de tornar músico, né, bastante cedo, mas a falta de oportunidade, porque não tinha, a sociedade não funcionava como escola de música e já não tinha mais aquelas pessoas, né, que se doavam para a sociedade, que ia passando de pai para filho, todo mundo já empregado, muitos já trabalhando em Belo Horizonte. Então, até tem um músico da banda, que é um dos mais velhos hoje, o Apolônio, que foi aluno do meu avô, lá em Ravenna. E uma vez ele me falou o seguinte: tinha banda boa aqui em Sabará, na Santa Cecília, quando Sabará era longe de Belo Horizonte. Né? Por que era longe? Porque tinha dificuldade de transporte. Era atingido pelo subúrbio e tudo mais. Depois, quando começaram os ônibus e tudo, o pessoal passou a ter mais facilidade procurar emprego em Belo Horizonte, ou estudar em Belo Horizonte, então a coisa ficou mais difícil. E também a própria vinda da televisão, que a gente, né, acompanhou essa chegada da televisão, a gente viu que o pessoal também passou a ter outra atividade, né, de lazer, de passatempo, talvez até junto com a família ali. E talvez por isso é que a sociedade passou assim, por uma interrupção desse trabalho de, pai, de reparo de pai para filho. A genória dos músicos antigos em Sabará deixaram poucos descendentes na Santa Cecília, e na década de 60 quase todos eram descendentes de músicos da própria Santa Cecília. Vim de avô, de bisavô, e hoje a gente nota que tem alguns que... alguns músicos, os filhos deles não foram músicos, mas netos hoje estão voltando por causa de um trabalho de resgate, né? De fazer a sociedade funcionar igual ela funcionou aí nos anos áureos dela. Né? Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídia livre. Nesse momento que você passou a juventude lá, eu queria que você falasse qual que era a principal atividade da Santa Cecília, o que vocês faziam lá? Olha, na realidade, na Santa Cecília eu vivi a minha vida ali, mas indo nos ensaios, a gente, lembro que a gente talvez até dormia, tinha uns bancos grandes, bastante grandes lá, mas meu pai sempre me levava no ensaio, agradeço muito a ele por isso, e sempre aquele sonho, de aprender música, quando meu pai saía, uniformizado, aquilo pra gente era uma coisa do outro mundo, e aquela vontade louca de estudar música, e até quando estava, outra coisa, até explicando por que filho de músico e essa vontade de estudar música, porque meu pai era músico, mas era um músico bastante limitado, e o meu tio teve um aproveitamento maior porque era mais velho, eles perderam a mãe muito novos e cada um se virou como pôde. E meu tio Antônio, 4 anos mais velho que o meu pai, ele aproveitou mais do meu avô, com isso de música. Meu pai já era bastante limitado para tentar fazer um repasse, mas passava esse gosto pela música, era um apaixonado pela música, pela banda. E então, alguma coisa que eu aprendi na minha infância foi praticamente, eu fui praticamente um autodidata, Depois, com 16 anos mais ou menos, 15, 16 anos, apesar de frequentar ali desde os 6, o José Barbosa também, mas já estava bastante debilitado, aí eu estudei um pouco com ele, também com o Sebastião Roda dos Santos, pouco tempo, e depois eu fui para minha terra, eu tinha formado Senai. E uma banda da minha terra, a mais antiga, o Terpe Tabirana, elas estavam com um trabalho de musicalização, um convênio com a Vale Rio Doce, e a gente conseguia empregar, medo de menor, através do Senai de Itabira, para poder tanto fazer um período na Vale, de 4 horas, Vale Rio Doce, e estudar música na banda Euterpe, que por sinal tem uma banda as mais antigas e segundo relato, ela foi fundada pelo músico da Santa Cecília de Sabará. Mas acontece que logo em seguida veio uma lei federal das empresas estatais não poder pagar salário mais para de menor. Então eu voltei para Sabará novamente. E eu lembro, meu irmão estava na Itabira também, trabalhando na Vale Rio Doce, mais velho, e nós estudávamos junto na Euterpe. Para mim durou 6 meses só. Mas foi muito importante que tinha um maestro muito bom, um professor bom, Geraldo Macedo, e serviu como base. E lá em Itabira, quando eu tive que voltar, porque a gente precisava de trabalhar, de continuar os estudos, numa situação muito difícil, nós fizemos um acordo, eu e o meu irmão, da gente dar uma interrompida na música, e tentar arrumar trabalho, estudar, não interromper os estudos, e quando a gente estivesse lá com 30 anos, a gente poderia voltar a mexer com música, e parecia que ainda ia demorar muito chegar, e com 28 anos eu decidi, no momento de crise da sociedade de Santa Cecília, já notava que só tinha sobrado a banda de música, já tinha acabado a orquestra há algum tempo, estava interrompido o trabalho da orquestra, do coral também. Então eu lembro que eu fiz uma crítica pro meu pai, saindo do trabalho aqui da Belga Mineira, a banda estava tocando aqui na inauguração da Caixa Econômica Federal, até em frente ao prédio aqui onde nós estamos. E eu fiquei assim decepcionado de ver aqui, falei, pai, mas agora acabou tudo que tinha, porque o que sobrou foi pouco, da Santa Cecília. E ele falou, olha, e se aparecer pessoas força para poder pegar e vai acabar mesmo. E aí eu vi que estava na hora de fazer alguma coisa pela sociedade e também tudo aquilo que a gente ia sonhar na infância. Foi quando eu fui para Santos de Ciro, mas com essa mentalidade já de tentar fazer alguma coisa, né? E aí nós formamos uma equipe lá dentro, já com aquele pensamento de tornar, né, fazer da entidade uma escola. Mas assim, estava muito por fora e também queria descobrir por que as bandas estavam acabando, né? Não só Sabará, mas era um fenômeno em toda Minas Gerais, né? E fomos procurar escola também, né? Aqui foi o Geraldo José Ferreira, que era bastante jovem, da banda juvenil, hoje músico militar, né? Violinista e violista da Orquestra Sinfônica Polícia Militar. Bastante jovem ainda, mas muito interessado, filho do saudoso professor Jair lá do Senai. E o Renato Alves também. Então nós formamos um grupo para poder tentar fazer esse resgate, né? E eu acho que a nossa sorte foi exatamente procurar escola de música. E a gente viu também o seguinte, com a chegada de novos, da informação, a própria televisão a gente vê muito, né? Eu pude vivenciar isso. Era uma sonoridade diferente do que a gente tinha na época, que era o rádio. Era uma coisa assim, penetrante, uma coisa, né? Você viu assistiu um jornal lá, eu lembro, na Rede Tupi, né, com, não lembro, Jaime Gomide, né? Então aquela voz, uma transmissão de esporte, era um som diferente. E então, daí a pouco, né, os rádios vieram reduzindo, o indivíduo ia lá para... ia pro trabalho com o radinho no ouvido, né? Som FM, né? Isso ainda, já na década de 70. E a gente viu que o público também tornou mais exigente, né? E as bandas tocando do jeito que estava tocando, já não atendia mais o padrão, né, do ouvinte. Então nós também, nesse trabalho nós percebemos isso. E por isso que fomos procurar a escola, né, depois, né? Eu quando fui, voltei para mexer com música, né? Depois de 12 anos só trabalhando e estudando, nós fomos, já estava casado, meu filho já estava nascendo, e aí nós fomos procurar a escola. Eu, Geraldo, nós fomos para a FUMA, depois veio o Juarez também, que foi embora de forma tão precoce, né, na ordem dos músicos, e ali nós começamos a fazer um trabalho, inclusive, com as pessoas que ainda conhecia a Santa Cecília, que era nos conservatórios, na Secretaria de Saúde e Cultura, na Fundação Clóvis Salgado, e aí nós vimos um grande interesse, né, dos professores, diretores, igual o professor Domingos Sávio, né, diretor da Rua Vilma Zanella, até que era casado com um rapaz de Sabará também, professora, e eles não mediam esforço de vir aqui para poder tentar alguma coisa, um curso de extensão, mas nos ajudaram muito na questão da orientação a alguns projetos que nós fomos até bem sucedido no início. E no mais foi muito trabalho, muita vontade para poder fazer esse resgate da Sociedade de Santa Cecília, que chegou quase a fechar as portas mesmo. Agora a gente está com esses dois momentos aqui, né? Estamos com você que fez esse trabalho todo, contou a história até da onde você começou, né, até os dias atuais, e com o Lucas agora que está no momento atual. Então, para pegar esse gancho, queria, Lucas, que você falasse desse momento do Carlos, da década de 60 até os dias de hoje. Qual que é o maior link que mantém de trabalho, assim, que eles fizeram lá atrás, que continua sendo feito hoje, e qual que é o momento atual, além desse link, entendeu? O que vocês estão desenvolvendo, tá lá na Santa Cecília hoje em dia? Bem, acho que a ligação maior mesmo é o trabalho de repasse mesmo, que o Carlos falou, que eles buscaram novamente, né, que não estava vendo mais. E acho que a prova disso tudo, como você mesmo falou, é eu estar hoje, né, conseguindo estudar música na universidade hoje, e outros mais conseguindo também fazer o mesmo. No caso hoje, o trabalho também é feito, a maioria, se é voluntário, inclusive eu e o Carlos também. A gente tem um professor contratado, que é um funcionário da prefeitura, somente. E todo o resto, que dá aula, é somente colaborador. E por isso é a nossa dificuldade hoje, né? A questão de você conseguir manter o grupo funcionando, atender a demanda também de alunos, só que com pouca gente para fazer esse trabalho voluntário, no caso. é difícil a gente, tipo, cobrar das pessoas também, porque é trabalho voluntário e as pessoas têm outras ocupações também, mas é, a gente faz o possível para tentar manter. A gente acredita, porque a gente acredita demais nesse tipo de trabalho, né? Na questão de formação de caráter mesmo. Talvez nem um trabalho tão musical, de efeito musical no indivíduo, né? É um trabalho mais social mesmo, que é, leva a pessoa para um caminho que seria melhor se ela não estivesse ali, né, no caso. Então, vocês têm resgatado muitos jovens da cidade, têm feito um trabalho assim, social, extra classe mesmo, né? Acaba os jovens ficando bastante tempo, né, Carlos? Desde a sua época, ainda hoje, os jovens ficam bastante tempo lá na Santa Cecília. E, então eu queria falar, dentro desse contexto social, qual que é a maior dificuldade da Santa Cecília hoje em dia de atuação aqui na cidade de Sabará? Olha, a Sociedade Santa Cecília, com esse trabalho, né, que começou de resgate, né, primeiro nós demos uma boa estruturação da banda, né, mudança de mentalidade, só isso aí demorou mais de 15 anos, né, que o grupo já era pequeno, com o pessoal muito idoso, então não tinha pessoas jovens, então nós passamos por um momento, a banda que foi a que sobreviveu, para não deixar a sociedade fechar as portas, ela chegou num ponto também que ia tocar numa procissão aqui, o pessoal, porque ouvia ali com a alma, né, mas aí sem ainda aquela condição, mas sempre com aquela ideia de trazer uma música de qualidade, uma música que encantasse as pessoas e que a comunidade, né, talvez tenha ficado uma geração ou duas sem conhecer bem a história importante da sociedade, e resgatar isso. Também que foi uma coisa muito difícil quando cai no esquecimento popular e depois você tem que começar tudo de novo, né? Então, em cima de um projeto ali estadual, depois de a gente ter reestruturado a banda, fazíamos concertos aqui com a banda de música e o coral Valdemar Batista, né, o seu José Guilherme, também foi importante para os dois grupos, mas assim também com um entusiasmo muito grande, fizemos grandes apresentações aqui até em Belo Horizonte, com a banda, com uma orquestra, né, e para mostrar para o público que era possível a gente fazer o resgate da Orquestra Santa Cecília. E fizemos em cima de um projeto da Lei Estadual, Incentivo à Cultura, e também, não podemos deixar de coisa, a grande ajuda, né, da Prefeitura, né, a partir ali, aí de 97, 98, né, quando o pessoal começou a ver essa importância, porque antes a sociedade andava meio esquecida, né, e talvez a gente até nem culpa, né, nunca culpa o meio público, o meio político, é porque a gente sabe que talvez o pessoal também não conhecia a história, não conhecia a importância, e talvez tinha algumas outras prioridades. E o que a gente precisava muito, como a gente estava trabalhando alguma coisa, talvez não era nem da parte financeira da prefeitura, mas quando você fosse buscar alguma coisa lá fora, é que o prefeito, o secretário, ele pudesse informar o pessoal, ó, tem aqui, tem um trabalho lá, convidar as pessoas para vir aqui, né? Talvez a gente convidar a sociedade de Santa Cecília, até estava esquecida até em Sabará, e se imagina lá fora, menos no meio acadêmico, onde se estuda música, estuda sobre o colonial mineiro, a música aí no século XVIII e XIX, então sempre vai estudar sobre Santa Cecília. E então tivemos essa grande parceria da prefeitura, que dura até hoje, né, a partir do ano de 97. Foi muito importante para a gente, para dar coragem também, para corrermos atrás. O tempo era pouco, porque né, no meu caso mesmo, né, sempre trabalhei na área de manutenção mecânica e sempre tive uma atividade profissional muito intensa, mas sem abrir mão do trabalho da Sociedade Santa Cecília, que era uma prioridade disso, né? Veio da minha família, veio do meu avô, isso aí. Então, nós criamos essa condição, voltamos com o grupo, com a orquestra, arrumamos a casa também, né? Até arrumamos a casa mesmo, a sede, o indivíduo entrava lá para ensaiar, né? Aquele ambiente, né? Mofado, aca, tudo. Então, nós fizemos uma grande reforma também dentro do projeto da Lei Estadual de Cultura e com muita ajuda também da prefeitura, sabe? E então, com uma casa nova também, aqui parece que deu mais orgulho, né, o músico de estar ali. material didático bom, assim, né? E muitos ensaios, muito. E com isso foram surgindo assim, a oportunidade também de apresentar fora. Agora, hoje, depois de todo esse trabalho, como resgate da orquestra, né, foi um trabalho, nos contratamos professores e tudo mais, e depois ficou muito difícil para a gente a manutenção desse trabalho, porque contratação de professores é uma coisa cara, né? É uma coisa cara. E também o seguinte, com três grupos funcionando, nós que trabalhávamos, né, também na parte de projeto e tudo, nós tivemos que começar a substituir aqueles professores que a gente não tinha condição de manter mais por falta de captação de recursos em projetos e tudo mais. E então nós tivemos o quê? Começar a trabalhar dando aula também, né? Para mim até é a coisa que eu mais gosto, acho que é até a minha maior importância para a sociedade, eu acho, seria nessa área que eu gosto de fazer. E mas então nós ficamos sem pessoas, né, assim, na área administrativa que pudessem nos ajudar a fazer elaborar projetos, correr atrás de captação de recursos e tudo mais. E outra coisa que aí é o mais importante, como o trabalho da Sociedade de Santa Cecília está voltada para nós mantermos os grupos funcionando, os grupos musicais. Mas isso aí é quase podemos dizer, um segundo objetivo. Que o primeiro objetivo é social mesmo. Nós sabemos que esse trabalho é um trabalho formador de caráter, um trabalho que encaminha o indivíduo para onde o grupo está indo, e o grupo sempre está indo para um bom caminho. E a nossa dificuldade hoje é isso. Nós trabalhamos aí 3-4 anos na formação de um músico, quando ele está naquele ponto, já está na hora dele fazer um pré-vestibular junto com o segundo grau, um curso técnico paralelo, um trabalho. E então, né, se pergunta, poxa, mas onde estão os músicos da Santa Cecília? Estão nos conservatórios, estão nas melhores empresas do país, não é? E sabemos que essa turma, depois de estabilizados, eles vão voltar. A hora que eles estiverem, né, já preocupados onde colocar os filhos, eles saberão quais são a Santa Cecília. E aí nós teremos grupos mais perenes, mais em condição de atender a própria demanda na cidade aqui, que é muito grande. Graças a Deus, para nós, a Santa Cecília é chamada para participar de todos os eventos em Sabará. Infelizmente, nem sempre dá para a gente atender, porque é um grupo de trabalhadores, de estudantes, né? Hoje um grupo muito jovem, né? E até reduzido por causa desse caminho novo, né, que o pessoal, independente da classe social, tem seguido, né? Hoje nós somos a entidade onde formam músicos e que amanhã serão acadêmicos em diversas áreas. Então ali nós temos são vários, na engenharia, na música, tem não, né, administrador de empresa, tem biólogo, tem médico veterinário, tem e tudo a turma de 26 anos para baixo. Legal demais, cara. Eu fico feliz por não ver, aliás, por ver Santa Cecília viva, por não ter presenciado e nem imaginado que ela acabou, que se extinguiu, que deu certo o trabalho e o esforço de vocês. É uma sociedade importantíssima aqui na cidade, tanto na questão social quanto na parte musical também. E pra finalizar esse bate-papo, porque é muita história também pra contar, né? Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas pra finalizar, eu queria que você falasse um pouco, Lucas, dos trabalhos futuros seus. O que vocês estão visando, assim, pra 2011 pra frente, ou até mesmo esse finalzinho de 2010. E expectativa também suas pro futuro em relação a todo esse processo que desencadeou no que tá acontecendo hoje, que é a orquestra. Tá belíssima, cheio de jovens também, a banda também com um trabalho maravilhoso e firme e forte, né? Isso aí. Bom, na questão de talvez expectativas, assim, a minha expectativa é conseguir manter a orquestra, pelo menos na minha parte aqui de como professor, como ajudante, enfim, participante dos grupos, conseguir manter uns grupos sólidos, assim, e renovação de alunos e etc. No mais, assim, em termos mais pessoais mesmo, por exemplo, eu, por causa desse trabalho da Santa Cecília, que eu participo desde 2003, hoje eu tenho a oportunidade de estar em Ouro Preto, trabalhando, dando aula, por causa desse tipo de trabalho que eu participei. Eu comecei dando aula aqui como voluntário, hoje eu sou empregado como professor, devido a toda a experiência que eu vivi aqui na Sete Esquecida. Acho que talvez a minha expectativa é continuar, talvez até aumentando mais ainda nessa parte. Então, no caso, eu tenho a faculdade também, né, que vai pelo menos até 2013. Faço curso de composição na Federal. E... sim, mas os meus horizontes mesmo estão... agora estão mais voltados mesmo para Santa Cecília, para manter ter a sociedade, como o caso falou, perene e sólida com os grupos que ela tem, tanto a orquestra, o coral e a banda também. São, ele falou também, o trabalho é importantíssimo, assim, às vezes a gente fala assim, é meio difícil acreditar, mas até um convite para todos que estiverem ouvindo também, e para você também, João, que vá lá conhecer o trabalho também, que às vezes falar assim fica meio por alto, assim, é legal pra você conhecer lá, mas você tem que ir lá e sentir na pele como é que é o trabalho lá. Assim, quando a gente tá dando aula, tipo, a sede de todos as partes, né, os cômodos da sede lotados de alunos, falta talvez um problema nosso hoje, né, tipo, a falta de espaço lá, né, que hoje junta lá aula de violino, aula de percepção musical, aula de clarinete, aula de trombone e trompete, tudo no mesmo lugar. A gente tem, apesar de ser uma sede grande, mas hoje já não está comportando o número de pessoas que a gente está dando aula. Mas é isso, eu tenho muita esperança nesse trabalho e pretendo continuar nele o quanto for possível para mim, sabe? Assim. É isso aí, ouvintes, Brasil inteiro, do Circuito Fora do Eixo, a nossa querida Sabará, são todos convidados aí para conhecer a Santa Cecília. Queria agradecer a presença do Carlos hoje, obrigado, Carlos, pela presença aí, ao nosso querido Lucas também, Chicó, a moça Chicó, que está sempre presente aqui também no nosso trabalho, ele já ajudou muito aqui no Circuito Fora do Eixo também, e convidá-los mesmo aí para vir, quando vier aqui a Sabará, dar um pulo lá na Santa Cecília, conhecer esse trabalho, que vocês ouviram um pouco da história. É isso aí. Essa foi a nossa sexta edição, vai ser a maior edição até agora, com um assunto super interessante, muito rico, culturalmente, historicamente. Quem quiser mandar um e-mail, dar uma sugestão, dar um feedback sobre o programa, pode mandar aí no joao@forceps.com.br. Nosso programa... nossa coluna semanal está disponível no blog.forceps.com.br. E é isso aí. Também lá vocês encontram todo o trabalho desenvolvido pela Web Rádio Fora do Eixo no foradoeixo.org.br/rádio. É isso aí. Fiquem todos com Deus. Espero vocês na sétima edição, na semana que vem. Um abraço a todos. Fiquem em paz. Conectou, apresentou Telefone Sem Fio.